espalhada, gente triste, maltratada. Olha o Senhor. E as crianças barrigudas, sem remédio, sem ajuda, chora o Senhor. Chora o Senhor. É, até quando assim será? É, o destino assim o quis ou não, vai depender de nós. O que virá? Gente alegre, bem tratada, vejo o Senhor. E as crianças, toda idade, teto, pão, prosperidade, creio, Senhor. Será? É, a tua bondade se espalhou.